Vamos nessa, DJ Valdo Alves. Vamos nessa, DJ Valdo Alves. É com você, maestro. É com você, maestro. Bora tocar sim! Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. Bora cacetar um pouquinho! E se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Pra você que tirou o domingo pra beber, pra curtir, agora é a hora me procurar, de você pegar a primeira dama também, de te perdoar. Vem cantar! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Equipe CL Digital. Eu soube fazer e 100 mil com quem quiser. Tá no quintal dessa família que representa. Se ela bater. Um abraço pra vocês aí, valeu mesmo. Ela não vale um real, mas eu adoro. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da. Maestro DJ Valdo Alves. Eu entendo você. Maestro DJ Valdo Alves. Você. O seu amor tem trauma do passado. Ô, música, meu irmão. O sentimento deve estar rachado. Bora beber, bora curtir. Mas eu entendo você. E o coração, Bragança. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O cenário tá totalmente favorável pra você pegar a primeira dama aí e dançar bem coladinho. Mas pendura uma. A produção de luz, joga aquela fumaça pra gente aí, pra ficar pai d'égua legal. Porém, construção. Tijolinho! Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Maestro DJ Valdo Alves. Minha filha. Maestro DJ Valdo Alves. Bora curtir, mulher! E tijolinho por tijolinho, reformar seu coração. É no coração! E vai ter amor espalhado nas paredes. Teto e chão. Deixa. O quê? Eu te falar uma coisa. Que bom! Que bom você apareceu. O universo favor. Como é que tá aqui, Bonifácio? Canta. Lindo. E o Vanguard tá lindo. Tá tudo lindo. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz teu abrigo. Ele voltou. Ele voltou. O mundo conspirou, me apresentou você. Chama o teu bebê agora, vai. Tô aqui cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Vou beber. Oh, bebê. Canta, Ramon. Oh, bebê. Vai, bebê. Eu tô chonado em você. A série digital tá na área já com a gente. Eu tô chonado. Já ficaram frente a frente com a caixa do Vanguard, meu irmão. Você me. Série digital. Equipe CL Digital. Oh, bebê. Aquecendo. Sou novo pra viver com você. História de amor. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. O meu parceiro Hélio. Ele tá desde cedo com o Salomão fazendo vizinho também, meu irmão. Tenho medo da dor. Chora, dor. Chora, chora, não vou. Maestro. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Vanguard! Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Arthur na produção. Fugir, entrar pra não sair. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Perdido de paixão, me aperto o coração. Coladinho! Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática, português, geografia. Olha essa resina aqui, meu irmão. Só não me preparei pra matéria. Alô, fotógrafo! Não tive pro... Tira uma foto aqui desses dois rapidinho pra mim. Não perde esse momento, viu? Prova de amor. Isso. Prova de amor. Maestro fazer? Opa! Se depois o sonho se transformar em coisa séria. Hoje é pressão, curtição e também emoção. E além do meu corpo, meu coração. Maestro DJ Valdo Alves. Você aumentando ainda mais a tentação. Essa música também é muito linda, né, família? É que eu já sei como eu sou. Do jeito! Do jeito que vou ficar apaixonado. E o nosso Vanguarde tocando pra essa galera aqui. E a Juruteu, a Bragança. Mergulhar de cabeça. É o festão dos pais na Vila Bonifácio. Me entregando pra você. Arriscando ainda. Isso, fotógrafo. Não perde esse momento, pelo amor de Deus. Coração. É, Vanguarde. E eu não tenho medo de amar. Mas o quê? Mas tenho da solidão. Canta aí, vai. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo. Tudo é loucura. Tudo é paixão. São coisas do coração. Vanguarde. O som feito para pessoas de extremo bom gosto. Tenho medo de amar. Vale o trip tudo. Mas tenho da sonha. Alô, Kennedy! Tão difícil pra explicar. Açougue no Neca, boa nada. Problemas sem solução. Fala, Neca. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. Você tomou. Canta, mulher! Quanta audácia você tem de imaginar. Sequência pros primos do Vanguarde, Edson Gustelina, o Otávio, o Guilherme, o Ian. Aquele abraço a todos vocês, meus primos. Sábado é tudo nosso Vista Alegre, viu? Diz que me ama quando... Festival do Camarão! 15 anos. Alô, Marapani! O Vanguarde tá chegando! Sábado e domingo agora. Diz que não encontra outro igual. Nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar sem. Ô, amor. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de... As principais! Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu leito. Pra você, gostinho! Não vai saber o que fazer. Quando a bete bater o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Uma dose, um cedro. Não vai saber o que fazer. Quando a bete bater o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. Um é o som que é uma loucura. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar. Tocando sempre as melhores pra você. Ah, esse cabelo em forma de caracol. Eu quero me embaraçar. Vanguarde. De hoje em diante os seus lábios de mel. Só eu quem posso ver. Aí, Sandro Souza, do jeito que tu gosta, hein, meu irmão? O teu corpo é como um pedaço. Canal Master CDs no YouTube. Pronto pra voar. Mais um. Tô te esperando já faz tempo. Esse CD foi gravado aqui a vida inteira. Me ajuda o teu aqui na Vila Bonifácio. Eu já te amava em pensamento, juro não. Região de Bragança, curtindo o Vanguarde pela primeira vez. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar. Amigo Salomão J.A. Tá pra suspirar. Com a gente também. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Você e ela, vai. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que fim. foi que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal. Arrocha! O amor nasceu em mim. Oh, sofrência! Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que enfim. De falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu. É fake news, é. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Lançando mais uma pra você, é. Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem. Bora sério, só pra aquecer o coração primeiro. Te esquecer. Eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Você ficar carente. O treme tudo. Ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Um jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto. Apaixonadamente. Forte, onde tem. O Vanguard vai tocando. Um sentimento, aquecendo o coração. Teoricamente tinha que ser. Pra você curtir no domingo. Apenas um objeto. Como é que faz, galera de Bragança? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Já, já tem. Fabinho! Mais do que um ser que sou. E tem o show do Vanguard de hoje pra nossa família. Quero te ver acordar sem maquiagem. Bora! Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no. Você que trouxe ela, a tua princesa, vai. Ela tem um brilho que brilha mais que brilha. Maestro DJ Valdo Alves. Tipo diamante. E a... Maestro DJ Valdo Alves. Pra curtir. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que o Salomão e o Hélio, meu irmão. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é... Amigo Diego do Açougue de Ajuruteua. A Maiara, o Tony da Twister. Toda... Alô, Tony! Ela é toda... Só toca toda perfeitinha. O treme tudo Vanguard no Palio. É o Palio do Vanguard aqui que representa. Olha o Tony, você considerado, meu irmão. Bora, garotinho. Bora, Cugino. Bora, Tony. E a gente vai massacrando, tocando pra você. Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, muito louco, não sei explicar. Olha, mulher. Olha, é um calor, uma loucura. Acho que é paixão. Olha, você mexe com a minha imaginação. Pega suas coisas e vem morar comigo. Você... Alô, garçom, traz um pacote de cerveja pro meu amigo Nonato e o Valderi. Teu... Eles já vão começar, alô, Nonato. Can... Um abraço pra você, Maria. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tua roupa como sobremesa. E a família Célia tá curtindo, já aquecendo o coração primeiro. Hoje vai ser uma loucura, amor. Quero ter você no magnífico super dinâmico. Vanguard. A força do som de Igarapé Sul. Alô, Igarapé Sul. E quem vai tocar? Vanguard tá chegando. É o DJ Netinho Popular. Amor, DJ Iago Talifoso e DJ Nando Moreno. Estamos na Vila Bonifácio, no Ajuda o Teu, vem comigo! Maestro DJ Valdo Alves! Tá na hora das marcantes! E a primeira vai ser essa aqui pra você, ó! Pra você curtir, pra você beber, pra você virar o cabeção. O amor, o quê? Escolheu meu coração pra viver uma linda Vanguard. Não pensei, o treme tudo. Existe algo tão forte. Aquele tempo bom, meu amigos, oh. Da série digital, agora a gente vai beber. Fala em greve, meu irmão. O amor me levou longe. Fala, Tony da Twister. Esse é considerado demais, também tá no Vanguard. Ele é vencedor. Vencedor. Põe o palio pra tocar, Tony. Bora, garoto. Andei até te encontrar. Pra você que lembra. Pra você. Meu primeiro amor. Você me mostrou. Vai cantando, vai. Sidibar veio com a gente pra Bragança. E toda quinta-feira é assim, na cidade de Curuçá. O nosso Sidibar 007. Bora, Fábio! E a história? Nossa história de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Arthur na produção. Naldo do Bom Preço. Escuta o meu coração. Aqui ao lado ele sentadinho, curtindo o Vanguard. Não pude imaginar. Um abraço, Naldo. Que pudesse amar. Empresas Bom Preço de Curuçá. Fiquei com medo. O gerente Guilherme, carreta sensação. Se eu sei. Fala, Gui. Gabrielzinho do Bom Preço, ele que gosta. Obrigada, Thaís, também. Fala, Thaís! O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo. Vai recordar. Pra não te perder. Por quê? Por quê? Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Bora, Giranda! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Equipe CL Digital. Me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. E você vai recordando, pega o teu pacote de cerveja para beber. Bora se divertir, que o Vanguard está aqui, vai. O mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração. Alô, Eliezer! Então chega com o Vando, só rapidinho aqui no comando. Eliezer da produção. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Meu é 5E. você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. O som das marcantes. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Vanguard. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Pra quem lembra, vai. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Oh, como está boa essa viagem. E deixa a galera bem à vontade. Nossa. Pra curtir, pra beber. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Treme tudo, tudo. Chora e me liga, implora pelo meu amor. Vem comigo. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. As machucantes de verdade, meu irmão. Maestro DJ Valdo Alves. Ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Pra quem lembra? Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Pra você, vai. Família Série, frente a frente. Hoje, conhecendo o Vanguard. E o Vanguard está aqui na Vila Bonifácio. E todo mundo fazendo, véi. Teu sorriso levo sempre em meu olhar. Bora, Tony! Coração, representa, mano. Toda vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Bora girar mais uma. Do Vanguard de Curuçá, Maestro DJ Valdo Alves. Amigo Diego, do Açougue de Gil do Teu, o Tony da Twister, ele, o Arlindo, gerente também. Macarena. Ei, vai, olha pra mim. Toda a família da Macarena. Quando te fala, alô, Arlindo. Outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink e lá no bar. Esperando. Foi três caixas de cerveja, meu. Égua. Na minha camisa, você deixou na despedida. E você vai cantando, vai beber. Agora vem dizer que estou mentindo. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Daqui não sai. Daqui não saio. Olha pra mim. Vê se me entende. A chuva não passa e a noite é. Vai cantando, Natan. Por nossos filhos, não vou embora. Fale comigo, me escuta. É o som das marcantes. Tremitudo Vanguard é a nova sensação do Pará. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. E a gente tá em Bragança fazendo a festa pro povo. Mais uma. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. De juras e promessas que fiz. Vai tocar no palio, com certeza. Tão lindo aconteceu entre você e... Vai relembrando, vai. Não dá pra acreditar, será que é só... Vem fazer o V. Preciso de um tempo. Assim. Quero você, professor Márcio Piturra, da Cervejada do quilômetro 42. Fala, Messina, representa, faz o meu. Olha o Max e a Dila curtindo aqui o Vanguard. O Piturra Aline, né, irmão? Meu beija-flor, és minha vida, meu amor. Oh. Francisco, vai pedir adeus para Francisco. Quem lembra dessa aqui? Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam vendo. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. O treme tudo. E não se equivocava e por errar feri o meu coração. Então atira a primeira pedra. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Acho machucante. Loja Raio no Estilo, que gosta muito, Rafinha, então. Noite de aventura. Ele tá por aqui, Saramanha. O que durou, é. Não vê que por dentro me consome tanto amor. As melhores, Arthur, não refresca, menino. Bom, menino, bom, menino, bom. Maestro DJ Valdo. Alô, galera da Jurutela! Alô, Vila Bonifácio! Querigans, sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou. Mais uma pra coleção do meio quilo. Você que... O bar do meio quilo, nosso bar oficial. Tem o meu carinho. O Eliezer é a sua primeira dama. Você me magoou. Não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti. Alô, Mayra Sofia, te liga aí. Você vai dizendo que é o fim. O quê? Vem ver como eu estou. A Célia Digital canta bem alto, canta bem alto, canta. Mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Maestro DJ Valdo Alves. Manda cá. Ô, meu amor, canta. Ô, bicho, vai. Canta, mulher. Maestro DJ Valdo Alves. Canta pra mim, mulher, agora. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. É mesmo, é? Já chegou juntinho. Pensei que tu não vinha hoje, viu, Rafa? Eu te... Toda a família da Mike. Sonhos, mas você... Ele não veio sozinho, não. Aqui. Ele trouxe toda a nossa galera de volta, meu irmão. O Jaime, que sempre representa também. O meu corpo sente a falta dos teus beijos. A maluquinha. Eu sou maluca. Por quê? Sou louca por você. Eu também. Louca. Volta amor pro nosso ninho, se não vou sair. Maestro. Sou é minha filha. Sou louca por você. Louca. Bota que eu te quero. Eu preciso te amar. Eu sou maluca. Girando. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Abraça o teu amor. Me abrace forte. Não diga que eu fim. De joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos. Eu confesso que todo estado do Pará curte demais a sequência de Marcante do Vanguard. E você tá gravando aqui na região Bragantina do estado, viu, família? O povo curtindo demais! Muita gente chegando, afinal de contas, a gente amanheceu. E o povo na rede não perde jeito nenhum. E a segunda parte tá começando, daqui a pouquinho tem um show de fogos pra você. Enquanto isso, pega o teu pacote e bora curtir! Abre coração. Obrigado, meu parceiro Nelson do Prime de Bragança. Ele veio conhecer o Vanguard. Ele tá aqui na Vila Bonifácio junto com essa primeira dama, Gabriela Santos. Fala, Leozinho! Falou que Vini tá aqui, esse vencedor. Bora pro giro, Guilherme Paragon Sagrão! o nosso cenário produção, porque hoje tem show. E o nosso show vai ser aqui, ajuda o teu. Joga fumaça aí, produção. Põe um cenário pra tremer. De muita gente, ó. Toda noite. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Meu bem não vai. Alô, Jaime, você, o Rafael, Judine com a gente. Toda a família da Nike. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E do lado direito, hein? Aqui toda a família. Equipe CL Digital. O que será da minha vida se não te amar? Não provasse. Um abraço também pra Cristina Moura. Diga. Natalie Moura. Você vai. Maiara Sofia. Na madrugada. O Edielso também é Eliette, meu irmão. Bate, porque maltratar-te. Bora, Eliette! Vou falar das coisas uma a uma. Vanguard. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito. Pega o teu pacote, mano. Queria te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. Verdadeira loucura. O Vanguarda chega e detona as principais das marcantes. Quem lembra dessa? Dessa aí. Lembra daquele amor que te dei. Hoje. Hoje eu guardo. O meu parceiro de Emerson Digital. O Riquelme sempre. No paredão JP Turbinado, meu irmão. Outra vez. Alô, Riquelme sempre. Não dá mais. Eu carrego comigo. Meu amigo Hélio Salomão desde cedo com a gente, meu. E você deixa. Tomando todas aqui no Vanguarda. Vanguarda. Eu guardei como uma prova desse amor. Quem sabe canta. Vou, vai vem do mar. Vou. Vou te procurar. Dizer. E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre, amor. É. Eu te falei que as principais do Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Gente, foi. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei. Fábio Fidel! Estava... Lembrando do City Bar, toda quinta é assim, cara. Me apaixonei. As verdadeiras marcantes. Porque ela partiu sem razão. E a distância? A distância. Me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Bora, Fabinho, chega junto. Cadê você, Fabinho? Já o pequeno mestre assume o comando do show. Foi rebelde, levou você pra longe. Cadê o homem, gerente? Onde você está? Como você. Bora, Fabinho. Bem bolados. Um abraço toda a galera aí, meu irmão. Vai! me perdoa, me entreguei pra outra. Amigo Jaime, o careca, o passinho, o PP. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te Adialzinho da CB. Eu te quero, eu te amo. Me perdoa, me perdoa, perdoa. Você e ela. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar. E no banquete, né? Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída. Carregou a tua produção. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou. Só pegou! Eu te quero. É vanguarde! Me perdoa. Perdoa. Me perdoa. Arlindo da pousada, Luarlindo, abraço pra você, Maninho. Do meu lado, você é meu doce pegado. É as melhores! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Maestro DJ Valdo Alves. E a gente vai tocando, massacrando. Aquelas que realmente mexem com o coração da família de vencedores aqui de Bragança e toda a região. Quem lembra dessa? Ou não, ou sim. Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Marcante! Meu corpo seja falta de você. Oh. Maestro, DJ Valdo Alves. Você tem que entender. Dale, deu vanguarde, dale, dale. Mas eu decidi, vamos voltar. Dale, treme tudo. Não, eu não quero de pessoa. Bora, sério, bora, bebê, bora, curtir. E aí, Tony? Que eu sonhei pra mim. Aquelas que não sei, maninho. Me diz como vou viver se te deixar. Gira o play, gira o play. Vem fazer o V. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. O novo xodó de Curuçá está aqui. Treme tudo, Vanguard. Pra recordar, meu irmão. O seu amor só me fez chorar e sofrer. Já nem sei quem sou. Estou perdida nesse amor. Só pode ser tu mesmo. Fidel está aqui, rapaz. Prometo te se segurando de todo jeito. Bora, Fábio! Vou com fantástico, tupi, não, já eu desço e pego um pacote. Estou o meu não tenho pra começar. Com Lidinho e Toninho no pá. Bora, Fabinho! Bate potência e o Wesley tocou. Me fez ficar assim. Com DJ H que eu vivo dançar. Não sou fantástico, tupi, não pá. O som das marcantes. Série digital aqui com a gente no quintal dessa família que representa há muito tempo, inclusive o nosso amigo boneco, meu irmão, e agora é Jefferson Digital, DJ de Pô. ponta lá em Curuçá. E essa família tá aqui, frente a frente. Tchau, tchau, tchau. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo foi. Vai bem no já por aqui, já já ele assume o comando. Foi bom demais. E logo mais tem um show pra você, meu irmão. Dizer-me um show no Vanguard. Sofri demais, amor. E ver aqui sem teu amor. Canta bem alto. Você sumiu, quero te encontrar e juntos viver. Uma coragem, uma coragem. Não faz assim. O xodozão de Curuçá. Obrigado, Elisete Adelba. A Sariane tá fazendo bem. Bora, Sariane, você também. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos. É você e ela bebendo de botão. Treme tudo. O tempo passou, mas não conto. Obrigado, parceiros da Nike aí, o nosso grande amigo Rafael. Ele, o Jaime, que tá de volta no Vanguard mais uma vez. Você está... Qual o teu som, Jaime? Não mente pra mim, cara. Eu também curto Vanguard, o Treme Tudo. E o teu, Rafael? Eu sou o Vanguard. A família da Nike faz o ver. De Arthur da produção, já a gente vai tomar uma. Isto é amor demais, amor pra recordar. É pra recordar. Treme Tudo Vanguard é a nova sensação do Pará. Evoli Telecom. Wesley Tradição. Irlando Lava Jato da Brasília. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Pra você que se apaixonou. Eu me apaixonei e você não percebeu. Amigo Salomão, ele, o Hélio, desde cedo tomando todas. Eu me apaixonei e você não percebeu. Maestro DJ Valdo Alves. Fala, mulher. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que... Obrigado a toda a família Terra e Pescados. A galera que tá representando, a galera que faz o verde montão aqui em toda a região, meu irmão. E no seu olhar, que podia amar alguém. Pode ser. Pode ser que um dia você olhe mim. Amigo Nenga do Açougue do Nenga, da cidade de Boaná, curtindo o Vanguard. Ele gosta das marcantes. Eu me apaixonei e você não percebeu. Vem comigo, Bragança. Canta aí, Leozinho. Eu me apaixonei e você não percebeu. O meu parceiro Léo veio de Bragança e nessa primeira dama conheceu o Vanguard. Bora, Leozinho! Você é vencedor, maninho! Vencedor. Um abraço do seu amigo, Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Ela veio assim. Assim, ó. Então, de repente. Um abraço também, meu amigo, o Valderi da Pousada. Eu não sei explicar. O Boca de Bagre, meu irmão. E não é no... Ele que é o rei da peixada, ele tá aqui. Ele é vencedor. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até uma... Isso é o quê? Isso é amor. Toda a família Tony Rock. A família Tony Rock tá na área, meu irmão. Meu amigo Rainan, o Dego também, o Bernardo, Rômulo Wesley. Alô, Marlon, você também, meu irmão. Me tira de casa, eu quero te amar. Toma as menores aí. Arthur na produção. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Abraço, amigo China do Salão do China. Grilo Alto-Falantes, loja Raiano Estilos. É todo mundo representando. Vanguard. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Treme tudo, treme tudo. E o meu cheiro teu, sonhar. Lembra tudo que a gente viveu e eu te vi. Já já tem o Fabinho. Te fugiu meu coração. Dá pelo corpo, desejo e paixão. O giro das marcantes. A gente já recebendo o povo maravilhoso aqui de Bragança e região. E vem com o show domingo. Daqui a pouquinho tem um show do Vanguard aqui. Alô, garçom, pacote pro Salomão rapidinho aqui na frente, garçom. Traz pro homem que ele tá furioso por aqui. Essa todo mundo lembra, né? Lembra aí, Sérgio. Se a nossa história de amor sério, digital, digital. Nossa jura de amor só ilusão. Foram todas em... Representa, Ramon. Mas não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. Amigo Saulo também. Então foi o que me restou. De um amor que vivemos juntos. O Pilar, Rubens e o Ramon. Da série digital é toda a série aqui, meu irmão. Frente a frente com o Vanguard. Vanguard. Equipe CL Digital. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem você. Sem você. Estou no abismo da solidão. Equipe. Não vai embora. Dos malucos bem bolados. O Jaime, o Carega também. O Passigo, o Pepe. Adelzinho, você também. Não, sou maluquinho. Adelzinho da CBLV, meu irmão. O peito foi o que ficou. Alô, Daiane. Vou chorar sem você. Ai, ai, ai, digue down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou. A dor no peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você. Meu amor. É o Vanguard em Bragança. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você.